Comando TAM 3517, bom dia. Bom dia, 3517, contato radar 360 Cedarbo. 360 Arbor, TAM 3517. T49, inicia a redução para aproximar. Atrás do vento. TAM 3153, desça para 4000, ajuste 1015. 4015, 3153. 517 possível, Elefa. Inicialmente Arbor. Arbor, obrigado. Completa final, reduzindo para aproximação, torre 18-6. 18-6, meio para trás. Cargo 6570, autorização para Recife, nível de voo 370. Eu não tenho ainda aqui o seu plano, qual é o horário, por gentileza, 6570? O horário é para o 0730, posição para o Zona 030. Ok, então ele deve chegar aqui para mim em mais 7 minutos, ok? Meia hora antes ele vai chegar para mim, eu pago para o senhor já a cota completa, ok? Ok, mais 7 minutinhos, positivo. É o Gol 1865, decolou, cruza 1500 na subida Arbor. Contato radar 360, sai da Arbor. 360 para Arbor. Controle Salvador, November Yankee Mike decolou da pista 17. November Yankee Mike no 1000 pés, corredor Xé, reportando Farol da Barra. Sendo 1000 pés, corredor Xé, reportando Farol da Barra, November Yankee Mike. TAM 3153, desce via para 2000, ajuste 1015, está livre LS, aposta estabilizada. Desce via 2000, 1015, aposta estabilizada, 3153. Número que vai com fim de tiro? 6L, Vera Cruz, para 90 aqui, Mike. Senta. Passarelo 2229 liberou. Passarelo 2229, está autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o Pátio 3. Alfa e Juliette, Pátio 3, passarelo. Alfa Romeo, Bona 6, Padre Nau, Livrando, circuito. Confirme. Gol, Bona 6, Padre Nau, Livrando, Abitão, circuito. Ok, no 649, autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette para o 01, Bona 6, Padre Nau. O ABSA 6570 na escuta do solo, para a cópia. Siga para 6570. 570 está autorizado para Recife, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58. Decola na cabeceira 120, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5565, controle em 120.8. Contexto. Autorizado Recife 350, Upper Whisky 58. Decola da pistão 0, com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5570, o ABSA 6570, solicita acionamento na presente posição, de acionamento, devido à necessidade de contato. Ok, o ABSA 6570, correto o cotejamento, está livre o acionamento na posição, chame para o pushback. Autorizado a acionar na posição, reportará push, 5514, bom dia. Trip 5514, contato radar 1507 da PUCA. Ciente. Gol 1885, suba restrito para nível 340. Confirmando, gol 1865. Gol 1865, suba restrito para nível 340. Restrito a 340, gol 1865. Chamando o centro Recife. Na frequência 1-2-6-0-1-2-8-8, voo 1-8-6-5. 2-6-0-2-8-8, 1-8-6-5. Ok, Sideral Mine 9-7-0, clear to Teresina, Serra Bravo Tango Echo, flight level 340 via Upper Zulu 20. Take off from the runway 10 with left turn to mobile departure and flock transition. Transponder 5563 and departure control frequency 120.8. Read back, please. Your readback is correct. Just to confirm, 5563 is the squawk code. Call me ready for pushback and startup. Sit down on my 970. Roger, 5563. I'll call you back. Solo ABC 6570, heavy autorização, pushback e acionamento, pode 3. O Sideral, perdão, o ABC 6570 está livre, pushback e acionamento, chama para o táxi, o altímetro no 015. Ajuste no 015, autorizado pushback e acionamento do reator remanescente, o 6570, reportado ataque. 6570, eu recebi aqui uma mensagem do sistema dizendo que a aeronave não é habilitada ou homologada para voar RVSM. Confere, confere. É, negativo, senhor. É autorizado a RVSM. Confere se tem alguma informação encontrada. Ok, ciente, tá só para confirmar. Ok, agradeço. Paulo, Salvador, tinha 3153, fibra pista, bom dia. Tá 3153, bom dia. Tá autorizado o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chama-se Juliette, 3153. Só 3153, ingresse via Juliette para o portão 5. Rápida cargo 6570, POB02, autonomia de 2 horas e 16 minutos, o alternado Sierra Bravo, November Tango, Natal. Natal, 2 horas e 16, 2 a bordo. Tá livre o táxi via pátio 1 no Índia, até o ponto de espera da 1-0, altímetro no 0 no 5, tem um voo e uma dia. Autorizado via pátio 1 no Índia para o ponto de espera da 1-0, torre 118, decimal 62, um pontinho, um bom trabalho. 255 no 4, chama Recife 1245, alternando 34.5. Paulo Salvador, muito bom dia, Gol 9063, da frente da informação, Golf para autorização. Estamos cumprindo o perfil. Papuca, estamos vendo 2.500. Rádio 6570, contato radar, 3507 da Puca. Vai ceder para 350, sai da Puca. Trip 5514, Recife 1245, alterna 134.5. Checar com o centro, eu não recebi ainda o plano aqui, aguarde um instantinho, 9063. Muito obrigado, estou aguardando, 9063. Hello there, Grand Federal 9970, we are ready to push and start up. 9970, approve it to push back and start up, come ready for taxi. Roger. Bom dia, Passaredo 2223, por gentileza, autorização de entrada da pista. Do 2223, 180 para a Vitória da Conquista, confirma. Por gentileza. Ok, está autorizado para a Vitória da Conquista, nível de voo 180. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. Após Elefa, voa direto à posição Obdude, e após Obdude, voa direto ao destino. O transponder é o 5571, no controle 120.8, cotejo. É 5571, não é isso? 5571, não é isso? 180 então autorizada para conquista, com a decolada pista 10, curva direita, Arbor, Elefa, Obdude. Depois direto. 5571 e 120.8. Ok, eu passarei 2231, no... chame para pushback no parte 3. Chamarei. Gol 9063, me escuta? Mas escuta, 9063. O Centro Recife também não tem o plano, ok? O senhor sabe se foi feita alguma CHG, a matrícula era 1163 e mudou para 9063, confirma? Afirmativo, que veio de Campina Grande, inclusive chamaram a gente como 1163, mas o nosso número é 9063, então. Ok, é o plano do 1163 eu tenho, mas o do 9063 eu não tenho, o Recife também não tem, ok? Eu vou continuar tentando, agradeço se o senhor entrar em contato com a companhia para que agilize lá junto ao CGNA, por gentileza. Ok, tentando contato, 9063. 9970. We are ready to taxi with two people on board. Endurance 4 hours. We are operating São Luís, Cavalo, Carolina. Okay, São Luís, 4 hours, two people on board. Taxi approved via April 1 in India to holding point of the runway 10. When there, you call tower 118-6. Have a nice flight and a good day. Sideral 9970. Roger, 810, India, holding short tower, 118.6, thank you so much. Solo, gol 9063. Confirme. É o gol 9063. Prossiga. Entramos em contato aqui, foi feita uma CHG para 9063 mesmo. Se eu puder dar uma checadinha, ele está entrando em contato lá de novo com o CGNA. Ok, ciente, eu vou checar novamente lá, ok? Agradeço. Nós é que agradecemos, estamos na escuta aí, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1092, instalação Golf, passando 200 para 1950. Voo 1092, identifica a chegada Mari e desce até 50. Chegada Mari até o nível 050, voo 1092. Eu vou achar que vai estar, ele está presente? Autorizado, TAP. Muito obrigado. Eu tenho 360, aceita? Aceito. Ok, eu tenho 3153, autorizado então para o Galeão, nível de voo 360, pela APA Zulu 16 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da EL até a posição Leda, e após Leda voa direto Bridge. O transponder é o 5553, corrijo, 5555 e o controle em 120.8, cortejo. Autorizado 360 para Galeão, motores de Lu 16 até Smap após sua Lúpito e após Barbacena. Decola da 10, curva direita, seja da El, Leda após sua Bridge, 5555, transponder 2081, controle 360. Salvador, T3153. T3153, correto o cotejamento, apenas a primeira aerovia, é Ampersulu 10 até SMAP, ok? Ah, ok, obrigado. Chame pronto para o pushback no portão 5. Sim, o Gol 9063 na escuta, para cópia? Na escuta, Gol 9063. 9063, autorizado para Guarulhos, o nível de voo é o 360. Pela Ampersulu 16 até Belo Horizonte, após Belo Horizonte voa direto Trive e direto Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da El até a posição Leda. Após Leda voa direto Bridge. O transponder é o 5007, controle opera em 120.8, corteja. Tente autorizado o 360 para Guarulhos, via Ampersulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, após direto Poços de Caldas. Decolora 10 com curva à direita, a saída da El, Leda, Brit, transponder 5007, controle 120.8, Gol 9063. Só confirmando, até Leda, após Leda voa direto Bridge, ok? Ok, Leda, após Leda, Bridge. Correto, chama para acionamento no 612, é o 9063. Chama lá, 9063. Rio 9891, identifica a chegada a Mari, desce até o 0620. Identificou na Mari para o 60, Rio 9891. O 10092 desça para 2.000 pés, ajuste 1.015, está livre LS, reporta estabilizada. Desce para 2.015, reporta estabilizado. O 1092. Siga, Eco Zulu Novembro, para Serra Novembro Delta Hotel, é isso? Confirma. Autorizado para Serra Novembro Delta Hotel, o destino é em Barreiras, o nível 085 direto, decola da cabeceira 17 com curva direita, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. O transponder é o 5545, o controle opera em 120.8, corteja. A bordo no pátio 5, chame a torre em 18612 para acionamento. Bom voo, até a próxima. 9970 Recife, 2545, perna 134.5. 145, 1345 é alternado para Recife. Obrigado, tem um bom dia. Rio 9891, desça para o 050. 50, Rio 9891. Fala, bom dia, Azul 4234, autorização 350 para Recife. Informação hotel. Azul 4234, autorizado para Recife, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58. Decola na cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder, perdão, o transponder é 5576, controle opera em 120, décima 8, Cotrim. Autorizado 350 para Recife, Upper Whisky 58. Decolada 10, com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 5576, controle 1208, azul 4234. 4234, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 8. Para o 4234. Com 1015, azul, Rio 989. Salvador, um passageiro 2223, pushback, acionamento parte 3. Passageiro 2223, encontrado com a pressão, pushback. Bem, a gente vai passar. Cheque de segurança. Salvador, Dan 3153, se tiver estacionamento no 5. 3153, coordenação sobre solo é pós-táxi. Autorizado, Dan 3153. Sol Salvador, bom dia, 3254, 5 da hotel, autorização para a hotel. Informação novembro, foi em hotel, o ajuste é 10, 105, da própria cota. Prossiga, cinco. Cuidado, Salvador, Maceió, nível 190, saída Puca, transição Caju, decola pistão 10, primeira curva esquerda, transponder 5574. E o controle de Salvador, 120.8. Autorizado 190, volta com o controle para a Maceió. Saída é a Puca, atenção, Caju. Decola, primeira curva esquerda. 120.8. Correto, apenas confirmando nível 190, reporte para um trip 5384. 190 é o nível, reportará para o próximo 5384. 0190, bom dia, voa na 649, formação hotel. Meu pés, Corredor Axé, reporta para da Barra. Meu pés, Corredor Axé, reportará para da Barra, tudo no momento. Em curso agora é a Índia, guarde um minutinho para a cópia. Coreano 4, voa na 649. Voo 9251, na sua identificação, autorizado em chegada a Bonfim, desça para nível de voo 050. O passageiro 2226 para o táxi, tem 40 anos para alguém, 5 horas e 40 de autonomia e alterna Guarulhos. 5 horas de autonomia? 40. Afirmativo, autorizado táxi, reporte para o ingresso, pátio principal. Vai seguir o airbus da tanque e fique atento ao mesmo, iniciando o pushback no 05, irá ingressar na, para o pátio 3. Ah, positivo, então acompanhando o push do TAN e aguarda o início do pátio dele. Então, o 9063, Singer 612 para pushback acionamento. Voo 9063, em coordenação com o pessoal da Porta Táxi. A Porta Táxi, o 9063. Sender controle. Ah, escuta, é tudo no 90. Confirma pro ideal para o destino. 301, senhora. Pro ideal para o destino, é tudo no 90. Entendi. Salvador, muito bom dia, com 092, entrando na Foxtrot. Com 092, bom dia, utilizar táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, atenção da Juliette, entrando na do, é tudo novembro? Estou sim. É, houve uma mudança de destino aqui, tá? A central nos informou que ao invés de barreiras, vão prosseguir para a mesma direção. Sente, é com o Zulu 90. Usar táxi via pátio, Índia, ponto de espera, pista no 0, torre 118, decimal meia dúzia, ajustando no 0, no meia, tá 3153. Pátio, Índia, ponto de espera, 118, decimal meia, no 0, no meia, 18153. Parceiro 2223, segue o Airbus da TAM. Via pátio, Índia, ponto de espera com a torre 1862, ajustando no 0 no meia, passarei 2223. Pátio, Índia, ponto de espera com a torre 18, decimal no meia, com no 0 no meia, passarei. Salvador, Gol no 649, no 01, no puxa, já. O Gol no 649 vai guardar a cópia. Acabei de entrar em contato com o Centro Recife, o mesmo informou que não possui o plano do senhor, ok? Entendi, no 649. 8-1-1, completa final, chame torre 118, decimal 6. 18614. 5384, em coordenação aqui, pessoal, reporte para o táxi. Comandante, 1-9, passando para a venda, 1-8-6-3-50, estou no Galeão. aproximando o KB 186? KB 186. Gente, autorizado táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, pista no 18 meia dúzia, no 8 direção meia dúzia, ajuste no 0 no meio, gol 9063. 7 Pátio, Índia, ponto de espera, 18 meia dúzia, gol 9063, ponto de. Santos da Juliette, no 0 92. Bono 092, observar o bonde da companhia, aposta segue Juliette, portão meia dúzia. Posso bonde da companhia, meia dúzia, 092. Papatango, Eco Zulu November, quando possível, vamos se estimar de pouso. Uno, uno, cuatro, cinco, copiado, Eco Zulu, 90. Meu número 49. Toma, existe esse plano aí, detetive, mas possivelmente estava no horário das 11 horas, agora passou para as 10h45. Afirmativo, já estamos em contato com o plano de Recife e estão aguardando a resposta deles agora. Tô aqui, eu tentei em contato novamente com o centro e eles não possuem ainda o plano do senhor. O senhor tem condições de entrar em contato com a empresa? Tá bom, cara. O plano é repetitivo. Gente, eu tô guardando apenas a resposta do centro agora, entramos em contato com o plano deve estar no processo de transmissão, retransmissão, né, pro centro Recife. Custo no 096. Mono 096, 3000, voador, na forma, mono 2, 9254. Solo 092. Você voa no 092. Estamos em frente ao portão 612, só que não tem balizador aqui. Gente, eu fumo essa. Muito obrigado. Salvador, DP 5684, 5684 do táxi, POB 86, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. Os ataques a parte, Índia, ponto de cara 14, 1 no 8, decimal 62, ajustando 0 no 6, 5384. Os ataques de parte, Índia, ponto de espera, 2, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Solo Rio 98 no 1, livrou. Rio 98 no 1, os ataques via Alfa. Juliette, Pátio 3, atento ao sinalizador controlar. Juliette, Alfa, Pátio 3, atento ao mesmo, sinalizador. Oi, Xené 1225, desça para 4000 pés, ajuste na 096. Xené 1225, controle. O 925, uma autorizada sinal LS, está estabilizado. Autorizado LS, pode estabilizar na 325. Para 25, então, 925. Autorizado. Gente. Passaredo 2223, contato radar, saída árvore, pode manter nível de voo 180. November Enk Max, gente, estacionado 0112. Afirmativo, November Enk Max. Gente, mantenha as condições visuais via corredor e reporte Paribe, November Enk Max. Reportará Paribe, November Enk Max. Tan 3153, chame Centro Recife, frequência 1251. 251, Tan 3153. Desonei LS, Gol 9251. Gol 9251, chame Torre, 118, decimal 6. 18,6, Gol 9251, obrigado. Confirma que as decola com radial 291 afastando por 150 milhas. Entre pronto, cópia. Utilizado Salvador para Serra, Novembro, Papá, Índia. Plano Yankee inicialmente 1900. Após em coordenação, modifica para 085 e prossegue visual destino. Rota TCT. Decola 17, primeira curva direita, saída Arbor, após direto. Transponder 5577 e o controle Salvador 120 decimal 8. Salvador, bom dia, Gol 9063. Gol 9063, bom dia, contato radar, saída da El, submantém nível de voo 360. Dael 360, 9063. Sente 10 a bordo, para acionar, chame a torre agora 118, decimal 612. Ajustando 0 no meio, para bater um golfo de lógica. Do 423, 4 no portão aí para pushback e trás. Azul 4234, em coordenação que o pessoal da Porsche Taxi. Poderá Taxi 4 de Cidro. 5973, por favor. Gol 9063, autorizado. Obrigado. 3, formação Índia. Pronto pra cópia? Afirmativo, faça cópia. Autorizado Salvador Recife, via pelo Whisky 58, New de voo 370. Saída Puca, transição Caju. Decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponde 5560 e o controle Salvador 120.8. Autorizado 370 Recife. Decola pista 10, curva na esquerda, Puca Aracaju. 5560, 1208, controle vai interceptar o via uniforme 58, 5973. Correto, reporte ponto Rio 5973. Informarei. Continuação, o 9063. 063 agradece. Paulo Salvador, bom dia, gol 9251, livrou na Delta, na sua disputa. Gol 9251, prossegue táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa mantém a posição antes da Juliette, na sua disputa. Passaredo 2223, prossiga. Aqui está cruzando 800, ele escuta uma coisa na porta 200 e eu vou direto com aqui, se for possível, senhora. Sim, aguarde coordenação, passaredo 2223. Obrigado. Fala azul, 4234410 a bordo. Autonomia de 2 horas e 5 minutos, alterna Maceió, para o táxi. Autorizado táxi de Apátio, principal Índia, ponto de espera, torre 118.62, ajustando no 0 no 6 do 4234. Apátio, principal Índia, no ponto de espera, torre 118.62, e azul, 4234. O voo 925 vai ficar apenas atento à viatura da Infraero Following, que irá guiá-lo até o portão, que provavelmente estará através do 62. Sim. Controle de Salvador, bom dia, TRIP 5384. TRIP 5384, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 190. 190 na PUCA, TRIP 5384. Azul 4299, informa o tráfego 12 horas, 13 milhas, rumo noroeste, mantendo o nível de voo 085, Papa Alfa 31. Passaredo 2223, autorizado nível 200, após árvore direto conquista. Acima que é apagado, direto 200 conquista, obrigado. Ponto para cópia. 649. Cidade de Salvador, Porto Seguro, via rota do plano, aerovia Upper Whiskey 50, nível de voo 340. Saída da EL, Leda após Leda direto. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponde 5030 e o controle Salvador 120.8. Aprovou o 340 para Porto Seguro, aprovou 5540, regulando a curva direita da pista 10, daí eu lida em direto. O transporte 5030.8, saída 120.8. Qual é a teleporte com a turma no 649? A porta foi certa. 01, em condição que o pessoal vai postar que se for no 649. controle Salvador, 90 Yankee Mike está passando Paribe a 1.510. November Yankee Mike, ciência, reporta na rotatória visual com campo. Reportará na rotatória visual com campo, 90 Yankee Mike. Gol 9063, coordenação.